sentimento, mas às vezes eu faço as coisas erradas. Não julga não aquele que sai pegando uma todo dia. Não julga não, sempre tem uma saudade por trás de um homem galinha. A partir daquele adeus, eu blindei meu coração contra qualquer tipo de sentimento além do colchão. Pode vir o amor dos amores, eu vou falar não. Coração de uma, chorando calado, mas não peço ajuda. O corpo é de todas, o coração de uma, chorando calado, mas não peço ajuda. Tô fora. Depois dela quem eu magoar, por favor, desculpa. A partir daquele adeus, eu brindei meu coração contra qualquer tipo de sentimento além do colchão. Pode vir o amor dos amores, eu vou falar não. Pegando toda, sofrendo por uma, um monte pagando a conta que é sua. O corpo é de todas, o coração de uma, chorando calado, mas não peço ajuda. O corpo é de todas, o coração de uma, e chorando calado, mas não peço ajuda. E aí? E depois dela quem eu magoar, por favor, desculpa. E depois dela quem eu magoar, por favor, desculpa. Desculpa, desculpa.